225, completo final, chama agora a torre, 118, decimal 95. 195, graças, 6225. 10, nesta frequência, chegou 9776. Alfa Juliette pro 10, 9776, obrigado. Bom dia, torre Salvador, 6225, do Oxené, passando externo agora. Oxené 6225, bom dia, tráfego avistado aqui legal no 0 no meio, continua a aproximação, chame avistando o trem baixo travado, Oxené 6225. Está avistando o trem baixo travado, 6225. Oxené 6225, pista liberada, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1.70 graus com 1.7 nós, pistão no 0 molhada. Gente, pouso autorizado na pistão no 0 para o 6225 da Oxené. Oxené 6225 no solo aos 29, libera a pista próxima à interseção à direita, táxi aprovado via Alfa e Juliette até o portão 05, nesta frequência Oxené 6225. Próxima à direita, Alfa e Juliette, portão 05, 6225. Salvador 1225, tá na posição 5 aguardando o sinalização. Tá, tô vindo lá o colega, acho. Ok, gente. Perdeu contato com o Recife? Sim. Disse manter 4 mil pés e o altímetro no 0, 1,6. Oi, tio, então você está um pequeno desvio de 10 graus, aproximadamente 10 milhas. Depois eu toco, tá? Sente, como no tempo. 759, desce mantém 2000 pés, ajuste altímetro 1016, informe estabilizado, ele é essa que foi pista na zero. 2016, reportado estabilizado na XR, gol 759. Salvador, bom dia, Papatango Lima Hotel Hotel. Hotel Hotel, bom dia, Juazeiro do Norte. Informação em curso é a Juliette. Por gentileza, confirme parte onde se encontra e pista de retirada correta. Lima Hotel Hotel, permissão de transporte de enfermo, pátio 5, decola da 1-7. Pátio 5-7, ciente, transporte de enfermo, Juazeiro do Norte, livre acionamento e táxi. Poderia confirmar, por gentileza, a sua rota? Rota está direto pela radial 012, primeiro ponto de notificação é 100 milhas após direto do Lima Hotel Hotel. Copiados direto, poderia confirmar a radial ideal de subida? 012, Lima Hotel Hotel. 1-2, gente, livre acionamento e táxi, chame na interseção papá para ingresso, aguardando cópia, Lima Hotel Hotel. Vai aguardar cópia para acionamento, Lima Hotel Hotel. Gente. Patango Lima Hotel Hotel, pronto para cópia? Pronto cópia, Lima Hotel Hotel. Patango Lima Hotel Hotel, autorizada para Sierra Bravo Juliette Uniforme, direto, nível de voo 210, decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, saída lotar, restrito ao nível 090, até 60 milhas de Salvador, após segue ao 210. Transponder 5445, frequência do controle Salvador em 1-2-0-8, Papatango Lima, Hotel Hotel. Autorizado Salvador, Juazeiro, nível 210, conforme rota do plano, decola da 17, cruza a esquerda, precisa sair da lotar, escrito ao nível 090, por 6-0, transponder 5445, controle Salvador 1208, Lima Hotel Hotel. Protejamento correto, Papatango Lima, Hotel Hotel, autorizado acionamento, chame táxi. Salvador, muito bom dia, gol 759, final da 10. Bom dia, gol 759, tráfego avistado, Kenegal no 06, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 1-70 graus com 1-8 nós. Atento a pistão no 0 molhada devido à chuva, aproximadamente 2 horas. Afirmativo, obrigado. Colono 759 no solo aos 49, libera a pista próxima e interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 03 nesta frequência, colono 759. Estação direita, Alfa e Juliette, portão 3, colono 759. Bom dia, Salvador, Xané 6225. Oxenia 6225, bom dia, informação em curso Juliette, Brasília 380, aguarde coordenação, prepare a subida Arbor 1, após Arbor 1, eleva, senhor. Muito obrigado. Salvador, Lima Hotel, acionado 04 a bordo, solicita instruções para o táxi. Copiado 04 a bordo, táxi aprovado, chame interseção Papá, Papatango, Lima, Hotel, Hotel. Livre táxi, vai reportar a interseção da Papá, Lima Hotel, Hotel. Salvador, Lima, Hotel, Hotel, para ingresso 97. Papa, Tango, Lima, Hotel, Hotel, autorizado ingresso, pistão no 7, chame alinhado e pronto para decolagem, Lima, Hotel, Hotel. Lima, ingresso, vai voltar com o alinhado pronto para decolagem, Lima, 7, Lima, Hotel, Hotel. Salvador, Lima, Hotel, Hotel, alinhado pronto para decolagem da 17. Papa Tango, Lima, Hotel, Hotel, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 190 graus com 15 nós, que é legal no 0 no 6. Livre, decolagem da 17, Lima, Hotel, Hotel. Tango Lima, Hotel, Hotel, decolado ao 57, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 1208, Lima, Hotel, Hotel, obrigado, bom trabalho. Hoje na 6225, pronto para cópia. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Lima, Hotel, Hotel. 25, pronto para cópia. 20 inicialmente restrito na saída lotar. São 090 restrito na saída lotar, Lima Hotel, Hotel. Ativo, prossegue na escuta, 6225. 6225, 5, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 380. Saída Arbor 1, após Arbor 1, voa Elefa, Pistanhoso 10, transponder 5455, frequência do controle Salvador 120.8, Oceania 6225. Gente, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, via APZULU 17, Arbor 1, Elefa, pista 10, 380, nível 5455, transponder 208, controle. Correto, protegimento, Oceania 6225, portão 5, chame pronto para o pushback, Oceania 6225. Comandante pronto, Oceania 6225. Salvador, bom dia. O 62 no nome da Oceanet. Qual a informação para a empresa? Não seja prevista para o Galeão? Prevista para o Galeão é a Sanvo Uno com a transição em Mótiva. Sanvo Uno Mótiva, tá. Mil P2, a transição em Dóculos. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme, transição Dóculos. Imagina, Sanvo Uno Dóculos, graças. Chamará então. Lima Hotel Hotel. Controle Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel. Subi manter nível 210. Confirmando transporte enfermo. Afirmo, transporte enfermo, atenção 2. É, o Lima Hotel Hotel solicita como sinal nível 190. Subi manter 190, veio direto do Juazeiro. Atenção 190, direto do Juazeiro, Lima Hotel Hotel, obrigado. Salvador, 6211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, está em uso 10, aciona 5457, frequência do controle Salvador, 120.8, Oceania 6211. 6160 é o nível, Sanvo 1 é a saída, transição Doclo. 5457 é o transponder, 1208 é o controle, 6211. Correto, cotejamento, Oceania 6211, portão 4, chame pronto para o pushback e acionamento. Semana grátis. Hotel, estive na Terminal Salvador, submarino 190, serviço. Coisa. O Lima Hotel, até chamando agora o C35, 2545, Altair número 2085. 2545, Lima Hotel, obrigado. Segundo 963, informação Juliette, confere, por gentileza, prepare a subida Sanvo 1, transição Doclo, aguardando cópia no 963. Aguardando cópia, obrigado. 1963, pronto para cópia? Pronto, cópia. Voo 963, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5462, frequência do controle Salvador, 120.8, Gol 1963. Autorizado, Galeão, nível 360, Sanvo 1, transição Doclo, conforme o plano, 5462-1208, Gol 1963. Cortejamento correto, Gol 1963, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará. 625, portão 5 aprovado, pushback acionamento, Oceania 6225, chame pronto para o táxi. Estacionamento aprovado, pista na zero, chama táxi, Oceania 6225. Oceania 6211, portão 4, pushback acionamento. No portão 4, aguarde aproximadamente 3 minutos para o push check. Oceania número 2 no setor. Legal, aguarde. Salvador, bom dia, é o Alfa, X-Ray Delta. X-Ray Delta, bom dia, prossiga. Alfa, X-Ray Delta, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Copiado, Alfa, X-Ray Delta, eu tenho um Avianca agora ficando pushback ingressando no pátio 5, o senhor está visual com o mesmo? Não copiei, repete por gentileza. Qual é a posição do pátio 3, seu 54? Posição 3 Lima. 3 Lima, gente. Autorizado o pushback início do reboque, chame na saída do pátio 3 para ingresso do pátio principal Alpha X-Ray Delta. Ok, autorizado o reboque e chamar para ingressar no pátio principal Alpha X-Ray Delta. Corre, Salvador, Oceania 6225, falando para o táxi, com 122 a bordo, 3:30, alterna com 5. Oceania 6225, táxi aprovado via pátio principal e índia até o ponto de espera da pista no zero, que é igual no zero no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no zero, Oceania 6225. Índia para ponto de espera da pista no zero, Oceania 6211, consideração com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da